Boa noite. No táxi lento, temos um Boeing da Webjet ingressando na Juliette para o 5. O senhor irá prosseguir via Juliette e Alfa no ponto de espera, da 1-0, chamará a torre 1-8-6. Livre táxi lento, via Juliette, Alfa, ponto de espera da 1-0, 1-8-6-3-1-9-1. 1-7-5-4, controle. 3216, tráfego avistado, altímetro 1-0-6, já embaixo travado? Afirmativo, embaixo travado, para 3216. Aguarde apenas a autorização de pouso, aguardando pista livre, o vento 1-7-0 graus, cono 5 nós. Para cheque, o bang da companhia que o precede acaba de cruzar a cabeceira 1-0. 3216. 0060, 1-7-5-4. Então 8001 no solo 120, reporte pista livre. Reportar na pista livre, então 8001. Livre, então, 8001. 1219 agora. 219, obrigado. TAM 3216, o vento 200 graus, cono 09, livre pulso, pista 10. Pouso autorizado, cabeceira 10, TAM 3216. O azul 4033 na escuta. Na escuta. Pronto? Pronto. Visual com Airbus da TAM na curtíssima. Afirmativo. Após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceira 10, azul 4033. Após o TAM ali, mantém 10, 4033. Juliette. Alfa, reporta essa Juliette, também 001. O marcador externo baixado travado, altímetro 1-0, 1-6. Olha, da conquista, nós temos aprovado o nível 260, aguarde cópia. Gente, aguardando. Vino 368 indicado. 200. 200, ciente. Mantendo 200, chama agora final Salvador no 208. 1208, 308. Azul 4076 indicado. 2509. É 2220 nós, o 4076. 220, 40. Bip checado, continua aproximação, aguarda pista livre, altímetro 1-0-6, força aérea no 437. 2-1-6, taxia via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reportada da Juliette, 3-2-1-6. Autorizada colagem 1-0-4033, fechando. TAM 3191, ponto de espera da 10, pronto. Afirmativo, TAM 3191, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3191. Então, eu vou passar pelo local do aeroporto da Ventura. Um minuto só. Vou para a cabine. Vou para a cabine. Juliette, TAM 8001. 8001, no ingresso e Juliette para 1-1. Juliette para 1-1, tempo 001. Escuta na aproximação, altímetro no 0 no 6, reporte quando baixado e travado. 442, baixado e travado. Bip checado, escuta na aproximação, guarda pista livre. 442, no 0, no 4, 3, 7, tráfego avistado, livre pouso, pisando 0, vento 1 no 7, 0 graus, com 1 no 2 nós. 447, livre pouso. Azul 4033, Azul 24 decola, 119 decimal 35 ao controle, bom voo. 935, obrigado, boa tarde. Copiado, Passaredo, quando pronto, só me tiver estacionamento na remota. Vai reportar, 23. 3216, ingresse Juliette para 10. Vai ingressar Juliette para 10, 3216. Gol no 754. Gol no 041 no número 6, número 7 para pouso, reduz 2209, no 041. Reduz 2209, gol no 041. Chega 20 milhas. Vai decolar da 17 com curva à esquerda, onde intercepta o corredor forte, a frequência do controle 1935, transponder 01 no 15, corteje. Correto, Romeu Papatango, para acionamento e táxi, irá chamar a torre 1186. Para acionamento e táxi, chamará torre 1186, grato. Acha-se na frequência livre. Rio 32 no 6-1-0. Graças a Deus, no 0. De nós. Decolagem da 1-0, 3-1-9-1-0. Solo Salvador, boa tarde, Webjet 6741, sempre informação Oscar. Fosse 0376. Fosse 0376, continua a aproximação, reporte quando baixado e travado, altímetro no 0, no 6, o número 2 na aproximação. 376 está com o trem baixado travado, prosseguindo a aproximação. Bip checado, aguarde número 2 para aproximação, no 376. 376, sim. 80. 041, descida autorizada até o 620. 060, gol no 041. Salvador, 351 no voo e bom, ficha me descida. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via 350, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Eudes. Ah, controle 19.35, aciona 5150, web 6741. Correto, quando pronto, pro feedback acionamento, me chame no 07. Te chamarei. No 754, chama agora, final Salvador, no 208, no 754. 208, vou no 754. 1935, 3191, grato. Siga. Forçada no 368, reporte passando o marcador externo baixado e travado. Altímetro no 0 no 6. Reportada passando o marcador externo baixado e travado. Proa 300, o Lima Quilaxei, mas aguarde para ascensão nessa proa. Controle Salvador, tá 3191, decola na sua escuta. 3191, sabe 340, voa direto da El Vigilância. 340, voando da El Vigilância, 3191. Controle Salvador, boa tarde, 35487, nessa escuta, informação Oscar. 10200 graus com 08 nós. 376, vive pulso. Informação Oscar, na sua escuta. Mantenha a proa de bonfe, aguardando instruções 547. Ideal de descida. Ok, descida autorizada até o 70, 070. 070, proa de bonfe. Motorista, ideal de descida. 351 desce até o 040. 351 desce até o 040. Salvador Azul 4033, pode voar, Ilhéuse presente? Negativo, mantenha a saída 4033. Tá, é o Ledo Ilhéuse então, 4033. Gol no 041, chama agora, final Salvador no 208. 208, gol no 041. Ô, Fosseira 1368, no marca 200, vai achar pra lá. Fosseira 1368, bip checado, o altímetro permanece 1016, para cheque o vento 180 graus com 109. Aguarda autorização de pouso, Fosseira 1368, continua a aproximação. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Obrigado. 723, voa posição Itapi, até o 50, 6723. São Itapi, até o 50, Web, 723. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4076, a 9 milhas da cabeceira. Afirmativa Azul 4076, curto na aproximação, altímetro 1016, reporte passando marca do externo abaixado e travado. Reporta ao externo abaixado e travado, 4076. Aeronave 376 no solo aos 31, está livre até o pátio militar. Reporte Cogino. Frequência livre ao estacionar. Cinco, quatro, oito, sete, vetor sequenciamento. Vai curvar agora à direita na proa 185, 180. Limite dessa proa, 20 milhas. E curvando à direita, proa 180 por 20 milhas, o trip 5487. Afirmativa, número 5 para pouso. Número 5. Só pro... Confirmando o trip 5487. Copiou, sim, trip 5487. Azul 4076, atente a pássaros durante a aproximação. Cliente dos pássaros, pássaro externo baixado e travado 4076. Afirmativa, guarda pista livre, Tucano da Força Aérea o precede, para cheque o vento 200 graus com 11 nós. Ciente, aguarda a pista livre, 417. 417, sem restrições. Certeza, condições de voar para ingresso agora no corredor Interlagos, descendo até 2.500. Eu não estou muito familiarizado com os corredores visuais, mas podemos passar agora. Ok, a ideal seria pro 125, pro 125, descida para 2.500, então cancela o seu plano agora aos 3.2, o 5.487. Ok, esquerda 125, partindo para 2.500, o trip 5.487. 2 Salvador, boa tarde, gol 941, informação. 16 no altímetro, 10 no meia. Gol 941. No 941, desce até o 06200, o 941. 06200, 941. O pátio militar, está na frequência livre. 4033, Recife 1288, alterno 1-3325, azul. 1288, 1-2-3-3-5. Livre, pouso da 10, 4076. Salvador, boa tarde. Voo no 754. Voo no 754, tem embarque travado? Embarque travado, senhor. Uma milha do externo. Afirmativo, continua aproximação, guarda pista livre, número 2, altímetro 1016. Para cheque, o vento no 90 graus, com 1-1 nós. Aguarde a autorização de pouso. A nave que precede o Embraer da Azul, cruzando agora a cabeceira 1-0. Guardando a autorização, roda 754. Torre Salvador, voo 941, bom dia. O Azul 4076 no solo aos 35, livra na Foxtrot, chama o solo 1-2-9. A viatura que estava na Foxtrot foi informada para retirar, ok? Ciente, vai chamar o solo correndo, voo 754, livre pouso, pista 0, vento 200 graus, cono 0 nós, voo 1754. Livre pouso na 1-0, gol no 754. O 1-0-4-1 chamou a torre? Afirmativo, senhor. Estamos a 2 milhas para a dona Campo Avesso. Afirmativo, gol no 0-4-1, boa tarde. O altímetro 1-0 no meio e o número 2 na aproximação. Para cheque, o vento no 80 graus com 11 nós. Continua a aproximação, reporte corrigindo. Já é embaixo travado? Já está baixado travado, senhor. Afirmativo, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, gol no 0-4-1. Desce para 2000 com 1016. 2000 com 1016, vai haver ameaça 2016. Paulo Salvador, passaria do 2230, está com 39 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Salvador para o TAP. 39, o PAB confirme. Afirmo, 39 a bordo, 2230. Juliette Alfa, e no ponto espera, torno no 86, passaredo 2230. Gente, via Alfa, no ponto espera, vai chamar torre 186, 2230. Solo 3, aos 37, livre direita, chama solo 121, 19. Direita, ao 219, bola 754. Tiana Serra, boa tarde. Confirma a estimada de posse fora. Ok, ainda não recebemos. Aguarde um minuto que irei chegar junto aí. Solo 476 vai atingir a Juliette. Afirmativa, Azul. Irá observar a passagem do passarelo após o mesmo. O senhor vai prosseguir via Juliette para o 08. Após a passagem do passaredo pro 08, 4-0-7-6. Solo Salvador, boa tarde, voo 754, livrou, está na Taxiway Alpha. Boa tarde, o gol no 754, ingresse Alpha e reporte antes da Juliette. Reportante da Juliette, voo 754. Webjet 6741, coordene com a equipe de solo, após o Embraer da Azul prosseguir pro 08. Passando a sua retaguarda, tem livre pulso de acionamento no 07, some táxi. Após passagem da aeronave da Azul, que vai para o 08, a minha retaguarda, autorizado pulso de acionamento, é 6741. E reporte para o início do lançamento, Lima Relaxei. É, isso aí, muito graças. Equipe 5487 atingindo 2500. Quadrando a sinal da 1-7. Desce para 1.500, o 5487, chama a torre 118, meia dúzia. 18 meia dúzia, obrigado. Semana web, LS 23, a torre do Noto, autorizado LS X-Ray. Autorizado LS X-Ray, reporta na final, 6723. Autorizado de chamada final, mensagem 23. 941 2000 pés, autorizado LS 1016. 2000 1016, 941, Maria. Solo Salvador. Bom dia, o Gol 1041 não livrou na foca. 1041 não livrou, táxi Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, Gol 1041 do 022, beleza. Afirmativo, Romeu, para o Patango, mantenha o ponto de espera. Tive que ter um tráfego, aproximação, pistão 7, para informação. Torre de Salvador é o Trip 5487. Trip 5487, dá presente 360 pela esquerda, temos um bang do Webjet aproximação final no zero para evitar pouso simultâneo, Trip 5487. 5487. Meia zero curto, Trip 5487, apenas para separar do bang da web, ok? Ok, sem problema. 862-6. 2062-6. Frequência do controle 935, transpondo 0133, coteja. Torres Yankee Serra Serra, para acionamento táxi, transformar a torre 186. Confirmando só o POB. Com milhas fora, setor norte, não vai interferir na sua aproximação. Pousa a sua cauda. Tem pouso autorizado, pistão 0, vento 200 graus, com no 3 nós. Força com a Gino, Webjet 6723. Chego da livre pousa na ONU 0, L 6723. Passarei 2230, decolado aos 41, 10935 é o controle, bom voo. 10935, 223. Yankee Serra Serra, livre acionamento é por táxi. Controle Salvador, cordial, boa tarde, passarido 2230. 2230, boa tarde, 260, saindo agora. Gente, 260, perfeito agora, 2230. Piado, Costa Azul. O Romeu Oscar Bravo autorizado, o Salvador Costa Azul a 500 pés, decola 17 por via direita, onde intercepta o litoral sul, a frequência do controle 1935, transponder será o 01117, cotejo. O Romeu Oscar Bravo autorizado para o Salvador Costa Azul, decola 17 por via direita, 500 pés, litoral, transponder 01117, controle 1935, Romeu Oscar Bravo. Correto, Romeu Oscar Bravo, POB? Tem um agora. 01, nacionamento táxi, torre 186. Web 6741 para o táxi do POB de 135, autonomia de 4 horas e 20, alterna com fim. Plano para o táxi. Via Juliette Alfa no ponto de espera 10, chama a torre 186. Juliette Alfa, da ponte da 10, lá chamará o 186. Bono 041 dá passagem ao Boeing da Webjet após o mesmo ingresso a Juliette para o 09. Dá passagem após ingressar na Juliette para o 09, Bono 041. Pouso pista no 7, o vento 200 graus com 09 nós, Trip 5487. 5487. No, boa tarde, 3566, vai atingir 150, informação Oscar. Boa tarde, voa Bonf, desce até o 50, 35,5. Bonf, 50, da 35,5. Objeto 6723, no solo aos 43, direita, ou no 21, no décimo 9. Show 9, vai, passando 3. Confirma. O 35,5 tá voando mar, hein? autorizado ITAP, 356, ITAP, até o 50. Ah, bom, ITAP, então, obrigado. Solo. Boa tarde, Airman, 723 de Bruno, escuta. 723, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa e da Juliette, 723. Espera pela, por esse ponto. Dino, objeto 6741 na linha de decola, pista no zero, 200 graus, quando 2 nós é o vento. Livre, alinhar e decolada no zero, é 6741. Yankee Serra, agora sim, decola da presente com Proa Sul, sem interferir com o ATR da Trip no solo da 17. Está livre com Proa Sul, farol da Panha, que se acerta, 200 graus, com 1-2 nós, é o vento. Serra. Romeu Papatango ali, mantém a cabeceira no 7. Trip 5487, no solo aos 45, livre a última esquerda, Texo e Lima, chama o solo 1-2-1-9. Ok, vai livrar a última esquerda, chama solo 1-2-1-9, trip 5487. Fora do solo, Yankee Serra Serra. Afirmativo, mantém a proa do farol do Tapão, Yankee Serra Serra, decolado aos 45, o controle 109.35, bom voo, até a volta. 109.35, muito obrigado aí por ter agilizado. Nada. Solo Salvador, muito bom dia, o TIP 5487. 5487, bom dia, observe o Boeing da Gol, que vai ingressar no 09, e após o mesmo, o senhor ingressa via Lima para a remota 1-4. Ciente, remota 1-4, via Lima, trip 5487, observa no Boeing. Cabeceira 1-7, tem um tráfego já no externo aí, o Boeing da Gol. Mantém a cabeceira 1-7, o Romeu Potango. Webjet 6741, decolado aos 46, 109.35 é o controle, bom voo. 9.35, boa. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 6741, na sua escuta. Sobe 340, saindo da El 6741. Subindo ao 340 na Dael, Web 6741. Para a descida, o Lima Kilo-X-Ray. Lima Kilo X-Ray na vertical da ilha, reporte cruzando 3.000 pés, 1.015. X-Ray. Controle Salvador, boa tarde, é o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, boa tarde, prossiga. Tricolor de Salvador, acionado 0133, ingressou agora no axé. Porta no farol da barra, Yankee Serra Serra. Serra. Despacho, o que a aeronave vai fazer em seguida, o Papatango Tango? Yankee Serra Serra, faça o cheque no equipamento, não estou recebendo ainda. Agora? De cópia. A torre voltando? É só para das próximas vezes aqui, assim que permanecer alinhado, deixa o transponder em stand-by, ok? Para avisar a visita de tráfego das aeronaves na aproximação do ano zero. Era guarde. Aguarda, tem da Gol. Completando o que acaba de cruzar, pistão no 7. Quando pronto, tem livre decolagem, pistão no 7. O vento no 7, 0 graus, com 11 nós. Só o meu Papatango. Informação óbvia. Yankee Serra Serra ainda negativo, transponder. Yankee Serra Serra. Ativo, vou verificar mais uma vez. 77. Decola 1-0 com curva direita na saída da Euleda. Após Leda Ilhéus, frequência do controle 11935. Transponder 5177, coteje. 5 tem livre táxi. 325. Passarelo 2830. 288-3325. Controle Salvador, gol 924, informação Oscar. 924, 2000 pés, via Mari, 1015.